Dois casamentos em um. Esta não é uma fórmula para pôr um pouco de veneno numa velha ligação, como pode parecer, mas sim, segundo especialistas, o retrato fiel de todo e qualquer casamento. Um sistema de segurança que permite a entrada dos empregados, mas barra os intrusos. Um guarda-sol especial para manter você de cuca fresca. Você já imaginou Londres sem Hyde Park, sem Regent's Park e sem todo o verde que a caracteriza? Esta imagem apocalíptica está sendo evocada por aqueles que querem cortar as asinhas da construção civil por estes lados. E olha que as asinhas já são muito mais curtas do que no Brasil. Estes são os assuntos do Horizonte de hoje. Comecemos com os dois casamentos. O Dr. Ted Huston, da Universidade do Texas, fez um estudo detalhado sobre 130 casais. E segundo ele, um dos principais problemas é que em todo casamento existem dois casamentos, o dele e o dela. Sim, devido à diferença de expectativas dos homens e das mulheres, que é uma diferença sutil, porém significativa. Isso não tem nada a ver com egoísmo ou falta de amor. É uma questão de simples percepção diferente. Uma das grandes diferenças entre marido e mulher, segundo essa pesquisa, é até que ponto os cônjuges necessitam de aconchego e intimidade emocional. A maioria dos homens se sente próximo de suas mulheres pelo simples fato de fazer coisas para elas ou para o casal. Eles acreditam que estão sendo carinhosos e afetuosos ao ganharem dinheiro ou cuidarem do jardim. Por outro lado, as mulheres têm uma noção diferente do que seja intimidade, segundo as pesquisas do Dr. Huston. Para elas, intimidade quer dizer, principalmente, conversar sobre tudo, e em particular, sobre o próprio relacionamento entre marido e mulher. E Dr. Huston, da Universidade do Texas, não está sozinho nas suas afirmações. Um outro estudo, realizado pelo Dr. Robert Steinberg, da Universidade de York, aqui na Inglaterra, confirma que é comum que os homens se sintam desobrigados de suas responsabilidades maritais depois de pagarem as contas e fazerem algum trabalho caseiro, como, por exemplo, esvaziar a lata de lixo. E parece que esta atitude piora à medida que o tempo passa, especialmente nos casamentos onde o homem é quem sai para trabalhar e ganhar o pão de cada dia, enquanto a mulher fica em casa, imersa nas tarefas domésticas e nos cuidados para com os filhos. Uma outra psicóloga americana, a doutora Kathleen White, acredita que a diferença de expectativas entre homens e mulheres em relação ao casamento é, em grande parte, resultado da criação. Os meninos são ensinados a serem independentes, física e emocionalmente, enquanto que as meninas são estimuladas a desenvolverem relações de intimidade desde muito cedo. A doutora White acrescenta que a probabilidade é de que, quanto mais à vontade um marido se sinta numa situação de intimidade e aconchego familiar, mais feliz será a sua esposa. Esta posição tem o apoio do Dr. John Gottman, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, cujo estudo de casais felizes e infelizes revela que é frequente a relação entre felicidade no casamento e o fato do marido estar disposto a conversar com franqueza sobre os problemas do casal. Os indícios são de que o que a maioria das mulheres quer não é um marido machão com ar superior ou de quem tem outras coisas com que se preocupar. De forma que várias pesquisas constataram, sem sombra de dúvida, as divergências de expectativa, ou seja, os dois casamentos, um na cabeça dela e o outro na cabeça dele. Mas os pesquisadores advertem que, com isso, não estão querendo dizer que não existe possibilidade de casamento sem desastre. Segundo o Dr. Huston, as pesquisas mostram um caminho para o crescimento, especialmente se cada um dos parceiros procurar entender o ponto de vista do outro. Nas palavras da doutora White, os homens e mulheres precisam se apoiar um nos pontos fortes do outro. Por outro lado, os que se recusam a aceitar que existem diferenças entre os cônjuges provavelmente estão aumentando os riscos do casamento fracassar. E de posse de mais este dado, a distância entre a concepção e as expectativas de homem e mulher em relação ao casamento, os especialistas aconselham uma velha fórmula para os cônjuges. Procure desenvolver o senso de humor. Procure entender e aceitar o outro. Na seção de novidades da BBC, um sistema de segurança que funciona em todo o prédio e não somente nas entradas. Mas nós começamos com uma coisa mais amena. Uma invenção que até os britânicos, com o pouco sol que eles têm, estão achando interessante. Trata-se da umbravilho, um cruzamento de guarda-sol, umbrella, e pavilhão, pavilha. O umbravilho é uma marquise portátil que você abre como se fosse um guarda-chuva e que está sendo considerada uma ótima solução para festas ou piqueniques no jardim ou na praia. O umbravilho é feito de um material especial que filtra 90% dos raios ultravioletas B, que são prejudiciais à pele, e permite a passagem de 75% dos raios ultravioletas A, que não só não prejudicam a pele, como a bronzeiam. As marquises são fabricadas em dois tamanhos, para festinhas maiores ou menores. E também há uma versão simplificada, um simples guarda-sol, vendido a cerca de 800 cruzados. O guarda-sol filtra os raios B, mas como só tem o teto, não detém os raios que entram de lado. Por isto, é preciso tomar um pouco de cuidado. E falando em cuidados, deixemos a pele de lado e passemos ao velho, e nem por isso menos atual, problema da segurança. Acaba de ser lançado aqui na Grã-Bretanha um sistema de segurança que controla os pontos de acesso de um conjunto de escritórios ou de uma fábrica. As pessoas autorizadas a circularem pelo local de trabalho usam um crachá especial que é reconhecido eletronicamente pelo sistema. Ou seja, com a aproximação da pessoa que usa um determinado crachá, o sistema automaticamente destranca as diversas portas do edifício. Os crachás têm uma programação de computador individual e escolhida ao acaso de uma seleção de 68 milhões de códigos. O sistema controla até 128 portas, e concede direitos de entrada especificados individualmente a até 1.000 empregados. Mas a sofisticação do sistema não para por aí. Nem todos os funcionários precisam ter acesso a todas as portas. Pode-se programar restrições de vários tipos, de forma que cada funcionário pode ter acesso a uma determinada área de serviço e não a outra. Interessante, mas e em caso de incêndio? Você já imaginou uma pessoa que está fugindo do fogo ser barrada por uma porta que não se abre porque o seu crachá não tem acesso a uma determinada seção? Os fabricantes também pensaram nisto. O sistema é ligado a um alarme contra incêndio, de forma que no momento em que um incêndio é registrado no alarme, todas as portas do prédio se abrem automaticamente, permitindo que todos escapem com a maior facilidade e rapidez possível. Mas em condições normais, sem incêndio, as portas só se abrem para as pessoas autorizadas. E qualquer tentativa de romper a segurança ou usar de forma ilícita um crachá de acesso dispara um alarme num determinado ponto de controle, alertando o pessoal de segurança. Se você quiser maiores detalhes sobre qualquer ideia ou produto mencionado aqui na seção de novidades da BBC, escreva para nosso endereço aí no Brasil. Programa Horizontes, BBC, Caixa Postal 51681, CEP 0000, São Paulo, São Paulo. E o Horizontes da BBC prossegue, tratando agora sobre aquela imagem apocalíptica de que falamos no começo do programa. Londres sem Hyde Park, sem Regent's Park, sem áreas verdes. É claro que isso é um pouco não. É muita liberdade de expressão. As áreas verdes de Londres continuam lindas, parafraseando Caetano Veloso. Lindas e sem qualquer perigo imediato. Mas esta imagem foi invocada por uma organização que se formou para combater os planos de um consórcio imobiliário de expandir a construção civil para áreas verdes defendidas por lei. A situação é a seguinte: Londres e as principais cidades da Grã-Bretanha são cercadas de um cinturão verde. Não se trata, como talvez a expressão cinturão verde possa sugerir, exclusivamente de matas, mas sim de áreas agrícolas e matas. O que caracteriza o cinturão verde é que não se pode construir nele áreas residenciais ou industriais. Mas agora surge a primeira ameaça contra o cinturão verde, que é protegido por lei, e os londrinos não marcaram touca. Muitos estão se mobilizando para combater as intenções de expansão da construção civil. O jornalista britânico Patrick Knight, que trabalhou no Brasil como correspondente, estudou o relatório sobre o assunto e explica do que se trata. O problema é que, hoje em dia, tem uma tremenda pressão na área londrina para a construção. No sul da Inglaterra é a única região do país que tem um pouco de prosperidade. No norte tem desemprego, às vezes até 20%, aqui no sul muito menos, 5, 6, 8%. Quer dizer, muita gente quer vir do norte para o sul, e isso está produzindo um fluxo de população, está produzindo uma tremenda pressão sobre as casas, sobre moradia na região. Parece que tem uma falta de, dizem, até 800 mil casas na área londrina. E os construtores estão querendo achar regiões de terras novas para construir casas. E a única área grande onde há ainda na região de Londres são aqueles cinturões verdes. A única área que daria para construir em massa, assim, né? Grandes blocos. Grandes novas casas e cidades. E agora tem uma consórcio, um grupo dos nove dos 12 maiores firmas de construção de Inglaterra, que estão querendo fazer até uma nova cidade dentro do cinturão de Londres. Quer dizer que esse consórcio solicitou autorização para o governo. E agora, o que está acontecendo? O que o governo respondeu? O governo respondeu que não podem e nomeou uma comissão de inquérito. Foi nomeada para estudar o assunto, porque esse consórcio não aceitou a negação principal do governo. Eles querem realmente modificar a lei. Então, eles argumentam que precisa mudar a lei porque há uma necessidade de casas, de moradias que nunca houve igual, então precisa mudar. E quem é contra? O que que argumenta? E eles gostam da ideia do cinturão verde. É uma ideia muito emotiva em Londres. Dentro da cidade tem muitos parques e fora tem esse cinturão verde, e a maioria dos ingleses, aqueles que moram aqui agora, valorizam e não querem que se muda e que toda a região de Londres vire uma selva de asfalto, vamos dizer. Quer dizer que se essa área verde for destruída, então vai mudar tudo, o clima, tudo de Londres, vai afetar Londres inteira. Vai afetar Londres inteira. Não seria, digamos, Londres, depois essa faixa ao redor, seria Londres até, digamos, 100, 200 quilômetros do centro. Uma cidade, digamos, tipo São Paulo, tipo Buenos Aires, tipo Caracas, México, que Londres não é agora. Londres é diferente. Londres tem uma proporção, digamos, de verde per capita muito maior que a maioria das cidades mundiais. Obrigada, Patrick Knight. E cabe aqui acrescentar, terminando o Horizontes de hoje, que muitos londrinos temem que, se o setor imobiliário conseguir construir numa parte do Cinturão Verde, ele vai então continuar a se expandir e, depois que tiver acabado com o Cinturão Verde, poderá se voltar contra as grandes áreas verdes de Londres, como o Hyde Park e o Regent's Park.